esse olho pintado, meu filho, Gigante Produções é o nome dele. Bora. portaldoarrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. Quem tá falando é a saudade. Foi mal te incomodar tão tarde, mas hoje não deu pra aguentar. E aí? Eu tentei fingir esquecimento, mas apanhei do sentimento e resolvi te procurar que você tá fazendo falta. O meu coração tá doendo, tá um vazio da porra aqui dentro. Eu queria não ligar, ignorar você. Eu queria gritar, te odeio, mas eu grito volta. Isso me revolta. Eu queria não ligar, ignorar você. Eu queria gritar, te odeio, mas eu grito, volta. Isso me revolta, isso me revolta. Alô, meu parceiro galego da mídia, JB Paredão, estoura o olho pintado, meu filho, bora. Eu tentei fingir esquecimento, mas apanhei teu sentimento e resolvi te procurar pra dizer que você tá fazendo falta. O meu coração tá doendo, tá um vazio da porra aqui dentro. Eu queria não ligar, ignorar você. Eu queria gritar, te odeio, mas eu grito, volta. Isso me revolta. Eu queria não ligar, ignorar você. Eu queria gritar, te odeio, mas eu grito, volta. Isso me revolta. Eu queria não ligar, ignorar você. Eu queria gritar, te odeio, mas eu grito, volta. Isso me revolta, isso me